raios e trovões! Parem já com isso, vocês dois! Nino, você precisa se empenhar, meu sobrinho. A perpetuação da milenar linhagem mágica dos Stradivarius está em suas mãos! Quando eu era um garoto, dedicado e ambicioso, batalhei pra ter meu lugar, o mais alto que alguém vai chegar. Conquistei o maior prêmio que um feiticeiro pode ganhar. Não me cansei até eu ganhar do Conselho Mundial dos Bruxos a medalha Merlin. Ela que entona a nossa amada família tão fenomenal. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Sempre sonhei em ver o que você faria. Todos os truques que ensinei e até mesmo os que eu não sei. É sua vez de alcançar essa conquista. O infinito é pouco até perder de vista. Você tem que se dedicar, com disciplina vai chegar. Todo ser que mora nesse castelo precisa do feiticeiro que você se tornará. Nino está em suas mãos, a magia te escolheu pra construir as pontes do amanhã. Tio Vitor, confie em mim, eu serei um feiticeiro, o mais poderoso feiticeiro de que se ouviu falar. Assim espero, meu sobrinho. Não somos nós que escolhemos ser feiticeiros, né? É a magia que nos escolhe para levar esse grande legado mágico. Eu posso te ensinar todos os truques do mundo, mas se você não se empenhar, se não se mostrar digno, esses poderes, eles vão te abandonar. Ouviu bem, meu sobrinho? Chegou a sua hora.